De pedra, de pedra son os muros e as cebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra, os corazóns dos homes que ao longe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu morrendo nesta longa noite de pedra. O teito é de pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que a luxa espreitan, feitos están tamén de pedra. Feitos están tamén de pedra. E eu morrendo nesta longa noite de pedra. E eu morrendo nesta noite de pedra. O teito de pedra. De pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra, os corazóns dos homes que ao longe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu morrendo nesta longa noite de pedra. E eu morrendo nesta noite de pedra. E eu Lozano y Te de Pedra.